Monsters. It's him! That monster just doesn't give up! De volta, né, depois de um longo período de vagabundagem, o CinemaCast, e hoje a gente vai falar sobre jogos que sentimos falta, né, dos antigos consoles, e aqui comigo tem um grande amigo, o Gabriel. E aí, fala aí, beleza? E a gente vai aqui comentar um pouco, né, eu e ele aqui, sobre os jogos que a gente jogou na infância, jogos que a gente sente falta hoje. E tentar pensar, né, um pouco o que aconteceu com os videogames, né, o que mudou, se mudou, né, e vamos ver como é que aconteceu, né, nesse mundo game aí. Então vamos começar, né, vamos lembrar um pouco dos jogos que a gente jogou na infância, né, cara, os nossos primeiros consoles. Qual que foi o seu, Gabriel? Meu primeiro console foi o Nintendinho, cara, o Nintendinho clássico ali. Foi do Mario console. Lá. Do Mario, aquele Mario bem escrotão de quase nenhum pixel, que hoje em dia cabe no disquete, tá ligado? Uhum. E foi bem isso, mano. E eu joguei quase a vida inteira Mario, cara. Joguei muito tempo Mario. Esse foi meu primeiro console, nunca vou me esquecer a Nintendo apresentando aí as portas do videogame, velho. Creio que pra todo mundo, pelo menos aqui no Brasil, em grande parte. Pra mim foi a Nintendo. Eu comecei com Mega Driver, cara, só que meu primo ele tinha Nintendo, cara. Aí a gente acabou jogando muito Mario também. O Mario Kart, cara, o Mario Kart que esses dias eu comprei aquele... Porque é foda, né? Hoje em dia, né? Não hoje em dia, né? Que foi do PS2 isso aí. Eles fizeram uma coletânea de jogos, né? Do PS2. Certo. Não sei se você chegou a ver. Manda. E quando eu coloquei assim o Mario Kart, mano, eu falei, caralho, mano, eu tinha uma lembrança melhor disso, né, mano? Você tem. Vem toda aquela carga nostálgica em cima de você. Mas passa, aí você vê aquele gráfico e fala, não, mano, como eu gostava disso. É mais ou menos quando você, tipo, tem um filme de infância, assim, que você acha foda pra caralho. E aí, tipo, você assistiu uns 10, 15 anos atrás, aí você vai rever, assim, você fala, não, mano... Não, tipo deveria... Goonies, né? É, Mario é o eterno Goonies de todo mundo, tá ligado? É bem isso. Eu venho, tipo, porra, eu não quero estragar minha memória sobre isso, né, cara? Você não quer infectar com o que tem atualmente do passado, é bem essa parada, cara. Mas, é isso mesmo. Mas o foda é que se você for ver, assim, os jogos que eram do Nintendo, do Mega Driver e tal, eles estão voltando como um app celular, né, mano? O Mario, ele tá voltando, não tá com... Ele voltou como um app de celular, né? Ele já tá disponível... Creio que ele não tá disponível ainda pra pessoa que tem o Android, ele tá disponível pro pessoal que tem o iOS aí, né? A Apple. E você pode jogar, creio que a primeira fase, ele é gratuito. Depois você tem que pagar uma média de $15, se não me engano, é por aí. Ai, que merda. Que merda, eu preferia soprar fita, mano. Eu preferia soprar fita. Que outra parada, pode, né, mano? Crer. É outra parada que a gente não tem mais hoje, né, cara? Não tem. E você pensa que se aquilo tornava ou não o jogo mais divertido, e pra mim muitas vezes tornava o videogame mais divertido, né? Cara, tipo, não tinha lógica nenhuma, né, mano? Você soprar fita e pegar o bagulho. Não tinha lógica nenhuma, você fazia como se... Porra, como mas... se fosse super normal e fosse dar certo. Pode e dava, falar. Né, cara? E dava certo. Os deuses do videogame aprovavam essa parada, pode crer. Talvez isso seja uma das coisas que se perderam hoje, né, mano? O game se tornou muito, muito mecânico, né? Tanto que ele é mecânico ao ponto de cada vez mais você tá sendo excluído da mídia física, né? A mídia física se torna uma raridade. O pessoal hoje em dia compra a mídia física só pra trocar, na maioria das vezes. Eles trocam, né? A maioria das pessoas que tem, tipo, PS4, eles compram pela própria PSN, né, velho? Compra Eu tenho PlayStation 4, tá ligado? E eu faço muito isso. Eu compro sempre mídia digital. Uma porque, de fato, é mais prático, entende? E... Você não tem que ter o trabalho de procurar onde guardar, de né, cara? como procurar onde guardar, você não tem o porquê armazenar, sendo que você tem um HD de 500 GB, entende? Não tem, não tem essa. Então é muito mais prático, de fato. Mas perde um pouco daquele zelo de você ter um objeto físico seu, né? Você perde realmente essa parada. Pô, eu que coleciono HQ, né, cara? Eu já li muitas HQs em scan, mas, tipo, eu preciso ter elas, tá ligado? Tipo, cara, eu quero ler ela na minha mão, assim. É aquela sensação física da não ausência, né? De você ter o objeto ali, cara. É isso mesmo. E a parada da HQ, assim, de colecionador, que não é só o... Não é só ter pra cagar, né, cara? Pra você ter na hora da cagada, assim, você poder ler, mas... Um bagulho que quer que seja seu, você olha assim, né? Tipo, que meu. Seja seu, que tá plastificado, que é meu, que eu passei a mão, tá ligado? E o momento da cagada foi minha, isso é o mais importante, você lembrar isso. Tem essa pegada. É, pras pessoas que estão ouvindo assim, né? O podcast vai ser bem nostálgico mesmo, no sentido de bem, tipo, sei lá, meio que derrotista dos videogames de hoje, porque pra mim eu não tenho mais o mesmo. Mesmo gosto de jogar videogame que não tinha antigamente, cara. Nenhum. Claro, indo nessa barca que você falou, eu ainda tenho, eu jogo muito videogame, quem me conhece sabe bem disso. Joguei até alguns jogos a nível competitivo, tipo BF, enfim. Mas eu tenho a mesma opinião pra você, porque eu não consigo mais jogar game campanha, sabe? Uhum. Porque os games campanhas atualmente, eles não... Não tem mais os elementos que te fazem prender como os jogos antigos, sabe? Sim. Aquela paradinha de ter uma música marcante que você fica dormindo com ela na cabeça, uhum. Saca? De você saber que você vai enfrentar um boss fudido e você tem que inventar um jeito na sua mente de passar ele, ou você vai comprar o detonado na banca pra conseguir passar dele, alguma coisa desse tipo. Hoje em dia não nada te proporciona isso, entende? Então eu não consigo jogar mais jogo campanha. Isso pegar. A gente se equivale. Vou pegar isso que você falou de vencer um cara foda e já vou engatar num jogo meu de infância que eu acho foda pra caralho, que é o Resident 3, cara, que você tinha que enfrentar o Nemesis, mano. O Nemesis. Cara, que era o bagulho mais foda que tinha, mano. Foda. Você lembra que ele aparecia no início, você tomava um pau da porra dele e depois, tipo assim, você só passava a fase, assim, é foda era quando jogava à noite, mano. Aí você andando assim no escuro, de repente você só escutava Stars, você foi muito treta, era muito treta. E você tinha que tomar uma decisão do que você ia fazer mediante ele. Puta, Resident Evil 3 era muito bom, cara. E ele é um boss marcante. E uma das paradas que, sei lá, que se perderam é que, por exemplo, no Resident 3 você tinha uma certa limitação pras armas. Pra você salvar, você tinha que ter um item específico. O Ink Rainbow, a isso. Tinta da máquina da datilografar, cara. Puta que pariu. Cara, isso era muito legal, que isso dava um desespero. Porque se você tivesse, assim, vamos supor, eu vou enfrentar o Nemesis agora, pá. Beleza, aí você tá longe de onde... Aí você tá longe de onde você salvou da última vez. Aí você pensa, mano... E agora, cara, o que eu faço da vida, mano? O que eu faço da minha vida? É esse sentimento, cara. E era um jogo, assim, extremamente arquitetado pra você saber como você vai enfrentar a situação, sim. Né? Você tem a contagem de munição, a contagem de ervinha da maconha lá, porque todo mundo achava que era maconha, sim. mas era uma... Não sei pra que é aquilo, era ainda maconha não entendi. Verde, que, a maconha vermelha. Que bruxaria que eles faziam com aquela ervinha, mas beleza, ela curava sua life. Do spray, você tinha a contagem do seu save, então era um jogo arquitetado pra você saber como é que você vai jogar a parada até você chegar no Nemesis, entende? Sim. Então, você tinha até a preocupação de saber como é que você vai atirar, tá ligado? Porque todos os jogos atualmente você tem a opção de mirar na cabeça, dar o headshot e matar. Uhum. Resident Evil nunca teve isso, entende? Então era um nível de dificuldade muito bizarro, é muito doido mesmo. E eu lembro que diferente dos jogos de agora, assim, que você joga em primeira pessoa e tal, que você tá com a arma, ou que você joga com a câmera atrás do personagem, a câmera do Resident 3, não sei se você lembra, ela ficava em cima. Ela dependendo do cenário que você tava, ela mudava, tipo, ela ficava de um lugar totalmente ruim, de não dava pra você ver. Tinha, e tipo, você não conseguia mexer, né? Mano, tinha vários pontos cegos, assim, você ficava, não, velho. Era muito doido. Aí você escutava, tipo, barulho de zumbi. E a diferença, né, que do Resident 3, né, cara, que depois acabou, né? Era zumbi mesmo, né, mano? Era tipo um morto vivo, né, cara? Cara. Porque eu tava jogando. Manda. Porque o Resident 4, que nem a gente tava comentando antes, ele não é zumbi, né, cara? É uma seita maluca, cheio de monstro, né? Mas não é zumbi propriamente dito, ou era? Não, só no começo do jogo, pelo menos no Resident 4, agora que você tocou, bem no comecinho não chegava a ser zumbi, mas era aquele povo lobotomizado, tá ligado? Aquele sim, povo que sim. tinha no vilarejo lobotomizado pela seita. Não sei se isso pode ser considerado zumbi, ou é, não sei. Ah, não ou sei, né, cara? Porque se a gente for pensar no termo clássico de zumbi, é um morto-vivo, né, cara? É um morto-vivo, né? Então não, certo? Então não é um zumbi, né, cara? E a partir daí o Resident vai deslanchar nessa pegada de ter monstros aleatórios, gente normal que quer te matar, né? Enquanto nos três primeiros Resident você tem uma variação de monstro, tipo, o Mr. X é um monstro, o Nemesis é um monstro, o Tyrant é um monstro, beleza, suave. Mas você tem em grande massa ali o zumbizada, zumbizada que vai te assombrar o jogo inteiro. Agora, daí pra frente, né, do 4 em diante, é uma parada totalmente ridícula. É uma combinação de horror, quase nada, Survivor, com Tomb Raider, entende? Então, sim, não dá pra entender o que tá acontecendo, né? É muito doido. E isso não quer dizer que o jogo seja ruim, né, cara? Isso quer dizer que o jogo mudou a característica dele, né, cara? Mudou a característica. Eu mesmo gosto pra caralho do Resident 4, assim, mas, mano, não é o Resident 3, tá ligado? Que você fica com medo do Nemesis, cara. Você tem medo do coisa. Você joga à noite com o cu na mão, assim. Com o cu na mão, cara. Sabe uma parada que eu vejo muito no Resident, já que a gente tá bem focado aqui no Resident? Que pra mim é uma das características que muda bastante além da jogabilidade. Não sei se você vai concordar, mas é a parada do cenário. O que eu tô querendo dizer? Se você pega os três primeiros Resident, lembra que o fundo do cenário é fundo morto dos Resident Evil? Tá ligado? Eu tô bem na cabeça do Resident 3, ainda que tipo o cenário é de destruição total, né, cara? Não é... Sim, e eu tô falando de fundo morto, assim, ele não é um cenário vivo, não é um cenário que se mexe. Ele é tipo ou uma foto ou um desenho. E você pega a partir do 4, ele é um cenário em 3D, sabe? E é um cenário mais vivo e não te proporciona aquela aura de horror mesmo. Então você vê que são nas pequenas coisas que o jogo vai mudando a sua característica, né? Isso, cara, não sei. Pra mim foi uma perda, né, mano? Que, sei lá, cara. É Resident, né, mano? Você fica lembrando da... Que nem eu falei, quando eu peguei o 4, assim, quando eu comprei o PS2 e pensei, cara, vou pegar o Resident 4, mano. E, tipo, foi o Resident 3 que veio na minha cabeça. Algo semelhante, assim, né, mano? E aí você ia dar uma continuidade, né? É, não, porque foi foda, né, mano? E, tipo, e aí eu não sei se você lembra, mas depois foi bem na época que tinha o Resident 3, que o Resident 3 tava lá em cima e tal, que saiu o filme com o Nemesis, né, cara, do Resident. Então, pode crer. Foi bem, aí, cara, o filme é uma bosta, né, cara? Os filmes do Resident são ruins. Todos, né, os filmes do Resident, cara, sabe o que que eu associo Resident Evil com o filme do Resident? Não sei se você chegou a jogar Resident Evil 6. Não. Beleza, então já vou te dar uma dica. Sabe, os filmes do Resident são uma droga, né? O Resident Evil 6 são o filme dos Residentes. Pronto, é isso. Nossa. Eles são tudo uma porcaria, cara. É horrível, é péssimo. E o foda, então... foda que a galera não para. Vai fazer mais um agora, né, cara? Vai fazer mais um, cara. Vai fazer mais um, cara. Pra quê, cara? Já deu, né? É, mano, é muito bom. Vamos lá. Vamos. Pelo menos tá falando que vai ser o capítulo final, né, cara? Vamos ver o que vai. Tomara. Falando em Resident, continuando, mano, dia 24 agora vai ter o lançamento do Resident Evil 7, né? O sétimo capítulo do Resident aí que a Capcom tá lançando. E vai ser uma parada totalmente diferente de todas as experiências anteriores, né? Até agora promovidas. Eles vão recuperar ali, tentar recuperar o Horror Survivor, né? Vai ser uma pegada totalmente diferente. Pô, vai ser foda. E eles vão embarcar novamente nessa era moderna de videogame atual, que é o primeira pessoa, né? Eles vão retomar isso aí. Enfim. Vamos ver se é uma aposta boa. Eu conversando aqui, lembrei do Resident, mano. Eu lembrei de um jogo que era muito foda. Não sei se você jogou, que era o Vigilantes. Vigilante 8, puta merda. Vigilante 8. Lembra do Vigilante 8-2, cara, que caiu uma formiga? Formiga? Que bagulho foda. Que tipo assim, você jogava com. Que o bagulho que é diferente também dos consoles de antigamente e de hoje é que. você não jogava online, né, cara? Você jogava com seu amigo, né, cara? Do seu lado, do seu... com outro controle, cara, é legal. Era seu brother, mano. Era, tipo, era o seu camarada mesmo, seu primo, seu amigo, que você, tipo, mano, é, vamos jogar. E aí, tipo assim, você jogava o Vigilante 82, que tinha esse da formiga. Aí, mano, beleza, você tá lá jogando e tal, mas vocês estão lá jogando Vigilante, né? Pá, um contra o outro e tal, pá, ó, mano. Tem um monte de gente aqui, que era você e ele mais a máquina, né, mano? Aí você catava e falava, ó, vamos fazer assim, mano, vamos matar todo mundo. Aí quando sobrar só nós dois, a gente estoura a formiga, né? A gente coloca a formiga no meio e tal. E aí, tipo, você tá lá jogando e tal, tá tentando matar os caras ainda, e os caras vai lá e explode a formiga, você fala, caralho, não! Não deu certo, não deu certo, mano, não deu certo. Cara, Vigilante 8 era muito legal, mano, era porra, da hora. E aí, mano, já engatando em outro jogo de carro foda, era o Twist Metal, né, cara? Twist Metal era sensacional, cara. Cara, eu joguei muito 4, mano, que tinha a música do Dragula, do Rob Zombie. Do Rob Zombie, é, pode crer, eu também joguei bastante o 4, cara. O legal do Twist Metal pra mim é que é uma fusão de tudo quanto aleatório que você imagine, né? Fusão de palhaço com carro com destruição e Rob Zombie, pronto. Tem tudo de aleatório no jogo. Então, um jogo muito foda, cara. Eu lembro que era muito viciante. Muito da hora. Era muito porra, da hora. E era difícil, mano. Lembra o especial do palhaço, cara? Que ele lançava um monte de palhacinho que acabava com a sua vida um na hora. Um monte de mano. Palhaço que te destruía na hora. Cara, era legal, muito cara. Foda, era cara. Muito da hora. Mano. É, o Twist Metal, cara, e é outro, né, que seguiu a mesma linha do Resident, né, cara? Porque você vê, o Twist Metal 4 foi o último que saiu Play 1. Aí você vê que no Play 2 ele saiu um Twist Metal, saiu, se não me engano, um ou dois Twist Metals que mano, foram legais, né? Tiveram mais ou menos a mesma jogabilidade e tal, um gráfico melhor, mas não pegou que nem ele era, né, cara? Que nem era o Twist Metal 4. Eu acho que nesse afã, muitas vezes, de algumas empresas, principalmente empresa japonesa, cara. Empresa japonesa, quando tenta agradar o Ocidente, comete muito esse erro, sabe? Konami, Capcom, eles cagam um pouco quando eles tentam fazer isso. De tentar seguir a vibe que o Ocidente tá dando, eles acabam cometendo esse erro, sabe? Uhum. E é complicado você ter uma mudança brusca no seu jogo, entende? É arriscado você fazer isso. Pode acontecer isso aí que acontece com alguns jogos, né? Ah, Resident, Twist Metal e por aí vai. Ah, cara, o Twist Metal é outro que eu tinha uma puta de uma memória na cabeça, mas quando eu joguei assim o do Play 2, eu pensei, ah, não, mano, não vou jogar futebol. Vamos jogar o meu FIFA. Na verdade, FIFA não, né? FIFA só fez se tornar FIFA bom não. Agora. A gente jogava, era bomba pet, né? A gente não, cara, gostar. Era o Wing Eleven, mano. E o Wing Eleven. Wing Eleven, cara. Wing Eleven era foda. Eu lembro que... Falou do FIFA, assim, eu lembrei, cara. Eu lembro que eu jogava o FIFA 98, mano. FIFA 98. Pro PS1, que tinha como você jogar o jogo de quadra. De quadra, mano, que você conseguia fazer gol de goleiro sempre. Sim. Essas coisas. Eu lembro que ficava foda, assim, que a gente gostava pra caralho de jogar, porque, assim, os jogos normais, né, o Wing Eleven e tal, ou até o FIFA no campo, ele era muito paradão, né, mano? Era tipo, toca, chuta, tal, pá. Mas o FIFA 98 na quadra, assim, você podia dar carretilha e tal, assim, ai, caralho, que foda! A graça do drible e a roizada. É, era muito da hora isso, era muito da hora. Cara, eu gostava pra caralho, mano. Era... Eu gostava. Um jogo que eu gostei muito na época sempre foi... O Final Fantasy, mano. Final Fantasy pra mim é um jogo que também me marcou pra caramba. Ah, cara, mas você jogou Final Fantasy no PS1, mano? Eu só acabei jogando só no PS2, cara. Eu joguei o Final Fantasy no PS1, só que eu não joguei todos. O que eu joguei foi o primeiraço, assim, que era o Final Fantasy Tactics, cara. Não sei se você já ouviu falar ou se você acabou jogando. Que era de estrateginha. Cada bonequinho. Ah, eu lembro de ter pegado, mas não lembro de ter jogado muito ele, não, mano. Era muito legal você... Pra quem gosta de xadrez, principalmente, é sensacional. Cada bonequinho tinha sua característica, tinha a quantidade de ponto de movimento, ponto de ação, sabe? Uhum. E era um bonequinho parecendo Playmobil, e você fala, pô, tô controlando a porra de um Playmobil digital, cara. Isso era muito legal, sabe? Era muito da hora, era muito bom. Cara, eu só joguei só do... Eu joguei muito Final Fantasy XII, cara. Ah, Final Fantasy XII foi bom, mano. Cara, eu lembro que, tipo assim, não é que nem hoje, né, cara? Que hoje você catou um jogo e joga, tipo... Sei lá, cara, eu vejo um amigo meu falando, cara, eu joguei esse negócio aqui umas não sei quantas mil horas, não sei o que lá e tal. Eu lembro que o primeiro jogo que eu comecei a ver as horas que eu jogava mesmo era o Final Fantasy XII, mano. Que tipo assim, eu joguei tipo umas 400 horas, eu não tinha fechado ainda e ainda tinha muita coisa pra fazer, cara. Eu ficava, mano, isso aqui é muito legal, cara. Isso aqui porra, é muito doido. Porra, mano. E esse, o Final Fantasy, ele foi o único jogo que eu comprei no PS2, assim, que eu tive que comprar o detonado pra fechar, mano. Ah, porque era muito treta, né? Era muito Pô, difícil. Era muito, era muito difícil. porque, sei lá, cara, não sei se isso cabe, mas essa ideia do mundo ser grande, assim, né? De que a gente tem hoje, né? No mundo do videogame, assim, por exemplo, no GTA e tal, mesmo que já tinha no PS2 e tal, mas aquilo no Final Fantasy era muito legal, cara, porque você tinha, tipo, uns objetivos específicos seus, era, assim. Era diferente, né? E É. você tinha algumas missões que se entrelaçavam uma com a outra. Sim. Isso era não era uma novidade, porque um dos jogos, assim, que eu considero mais monstro de todos os tempos é o Zelda Ocarina of Time, sabe, do Nintendo 64. E o Zelda, ele já tinha todos esses elementos do mundo aberto, de as missões se entrelaçarem uma com a outra e todas fazerem sentido, pipipi, popopó. Mas no Final Fantasy, especificamente o 12, você tinha um mundo ainda mais expansivo e as missões faziam ainda mais sentido, tá ligado? Então era uma coisa realmente muito nova, mano. Ah, Era muito cara, da hora. voltando aqui pro PS1, cara, que eu também peguei, que eu lembrei assim, que foi um jogo que a gente até comentou agora, foi o Yu-Gi-Oh, cara. Ah, Yu-Gi-Oh! Porra. Como é que era o nome? Era o Yu-Gi-Oh Forbidden Memories, né, cara? Que você. Forbidden Memories, Que você. Forbidden Memories, né? Era uma parada assim. Que você. Que tipo assim, o jogo era simples pra caralho, mano. Era um jogo muito simples, mas. Muito simples. Que tipo, te pegava pela nostalgia do que era o Yu-Gi-Oh, né, cara? Do anime que você assistia na Globo Do ali, né, anime que você assistia na Globo. cara? Que era Porra. você poder duelar, tal, poder ter seu deck. Mano, eu joguei muito esse jogo, cara. Eu joguei muito. Até hoje, cara, que eu tenho um PS2 aqui, mano. Eu comprei, assim, né? Eu tenho aqui ainda o joguinho do Yu-Gi-Oh, cara. Eu jogo até hoje, mano. Que dá pra usar o memory card do PS2 ainda, tudo falando. É muito foda, cara. Nossa, e. Porra, e tinha aquela sensação de que o jogo saiu justamente na época em que o desenho, o anime no caso, tava no auge aqui no Sim. Brasil, né? Então quando ele saiu, puta merda, velho. Todo mundo ficou louco, ensandecido com esse jogo. Porque você realmente se imaginava jogando Yu-Gi-Oh! E você se imaginava na porra do desenho, tá ligado? Sim. Isso que era muito da hora, era Não, muito, e era muito louco. legal que ele te dava essa experiência do desenho, né, cara? Que você, tipo, duelava mesmo, né? Você tinha seu deck lá, tal, mano, era muito legal, cara. Era muito legal, era E muito o legal Yu-Gi-Oh! mesmo. É outro que foi pra PP de celular agora, mano. Agora, se eu não me engano, eu baixei ele anteontem, mano. O nome tá Duel Links agora, cara. Tipo, e tem a mesma jogabilidade desse Yu-Gi-Oh! Que a gente tá comentando, do Forbidden Memories. Mesma coisa? Mesma coisa, cara. Mesmo tipo de Nossa, minha. jogabilidade. Tá saindo bastante jogo pra mobile, né, cara? Tá, cara. Acho que. Não sei, né, cara? Tá mais fácil, né? Acho que é um. Todo mundo tem que parar numa fila uma hora, né, cara? E o WhatsApp não pega todo o tempo, né, cara? Não pega todo o tempo, é. Você É, segundo. Passando pro Play 2, né, cara? Teve o God of War, né, cara? O God of War pegou todo mundo, né, cara? Acho que não teve uma pessoa que não jogou God of War, né, cara? Não tem uma pessoa que nunca ouviu falar do Kratos ou do Kratos, né, mano? É, não sei. Ou Ou do do Clayton, né? Kratos? Não tem, cara. Ou Não do tem. Clayton, né, cara? O Ou Clayton. do Clay? Não sei. Do jeito que você quiser falar, God of War, né? Very good, very fine. Não sei. Cada pessoa Quantos fala do teve, seu cara? jeito, João Santana de ser, né, mano? Complicado. Porque o God of War, ele realmente é um divisor de águas no sentido de videogame atual, né? Ele pega o hack and slash assim e leva para um nível muito bizarro, né? Sim. Quantos teve, cara? No Dos Play God 2? of Wars, a gente teve um, dois, três e um quatro, vamos assim dizer. Se bem que esse quatro aí, que seria o God of War Ascension, ele é anterior à história do próprio um, né? Ele vai explicar o que acontece com Kratos ali para ganhar as Blades of Chaos, né, que é as espadas concorrentes dele, etc. Como ele mata as eras e etc. É uma história anterior a um. Cara, eu joguei o 1 e o 2, cara, que tinha no PS2, cara. Não joguei mais nenhuma. Então, cara, pra falar a verdade, mano, do Play 2, assim, desses jogos, o God of War eu joguei bastante, assim, né? Mas, tipo, era aquele bagulho, né, cara? Você jogava, fechava e ficava lá, né, mano? Não sei. E ficava se você lá. Você jogava depois ainda, né, cara? Eu, tirando futebol e GTA, que eram os jogos que você, tipo... O futebol você continuava jogando o resto da vida, né, cara? Até sair outro, você jogava aquele. Mas o GTA também, né? Você gostava de fazer um monte de merda lá, né, cara? Mas, sei lá, tirando eles e o Final Fantasy, não tinha outro jogo. Não tinha outro jogo, por exemplo, que você jogava, fechava, fala, não, vou fechar essa porra de novo, que é muito legal, né, cara? Eu creio que a partir do Play 2 você já começa a ter jogos nesses moldes, né? Que você fechou, não tem mais o que você fazer, sabe? Ele perde totalmente a sua graça. Se bem que, assim, eu joguei todos os God of War, cheguei a fechar ele duas, três vezes cada um deles. Peguei o 1, 2 e 3 e também joguei o 4. Mas é realmente essa parada que você falou. Você fechava o jogo, você não tinha muito mais afã de querer jogar ele novamente, porque ele não tinha outros elementos atrativos, né? Ele é só uma história muito limitada e pronto, acabou, né? Você sempre tinha a mesma coisa, sempre os mesmos poderes que você evoluía ao máximo e pronto. O jogo realmente se limitava a isso, né? Não tinha outra parada. O Devil May Cry acabou jogando bastante ou não? Eu joguei todos os Devil May Cry também, e joguei também a versão que foi lançada pro PlayStation 3, né? Aquele Devil May Cry que foi pra outra empresa, né? Que vai explicar como é que a cor do cabelo dele se torna branco, né? Uhum. Interessante isso aí que eles fizeram. E é sempre a mesma pegada, né? Eu acho que o Hack and Slash ele começa a dar um direcionamento diferente porque vai se tornar o videogame atual, né? Ele muda pra caramba a parada de ser um divertimento a longo prazo, de que você vai jogar só no seu momento de lazer, pra você começar a jogar o jogo que nem um louco, fechar e é isso aí. Sim. Né? Ele dá muito essa característica. Cara, do PS2, que jogo mais? Cara, você lembra do Black, mano? Puta, Black? Porra! Cara, o Black até hoje, pra mim, é um dos melhores jogos de tiro, cara. Lembra? Mano, era muito foda. Cara. Era muito bom o Black, velho. Ele era muito bom de verdade. Em questão gráfica, ele era muito avançado pra época, na moral. Não, mano. Muito avançado. Eu comprei ele esses dias pro meu PS2, cara. Eu falei, mano, isso aqui é muito legal, cara. Caralho, como pode ser um jogo de PS2 tão legal assim, mano? E vou muito fera. Cara, eu achei, pra falar real, achei o Black, mano, a campanha dele melhor do que a do BF3, cara. Muito melhor, cara. Não, cara, e é uma parada que eu venho pensando assim há muito tempo, que os jogos, tipo, antigos são, sei lá, cara, não sei se melhores é a palavra certa, mas eu tenho muito mais vontade de jogar eles do que jogar... Tipo, por exemplo, esses últimos jogos que saíram agora, tá ligado? Mesmo que esses últimos jogos sejam legais, assim, né? Mas não é a mesma coisa, né, mano? Você, sei lá, cara, eu saía da escola, assim, tipo, 11 horas, eu ficava louco pra jogar videogame, mano. Mas depois que eu comprei, tipo, PS3 e tal, não tenho mais essa vontade, tá ligado? Começou a se tornar um pouco enjoativo, né? Eu também não consigo explicar, tipo, se a vontade de jogar um jogo antigo é mais efeito nostálgico ou... realmente porque o jogo é melhor. Eu não sei qualificar se é um dos dois ou se é um dos dois, sabe? Mas, sei lá, cara. Talvez os jogos atuais eles estejam focados de uma maneira diferente que não seja de proporcionar divertimento casual pro jogador, cara, que é casual. Mas seja dar uma... sei lá, entretenimento rápido, barato e fácil, não sei. É, que hoje mesmo a maioria dos consoles, a maioria dos jogos, eles têm mais tecnologia pra você jogar online, né, cara? Acho que o foco deles são online, é multiplayer, sei lá. É o suporte online, o ganho de dinheiro, né, cara? O ganho de dinheiro deles é um absurdo, é um foco totalmente diferente, né? Você tem, que nem pra citar um exemplo aqui muito rápido... O Destiny, que foi lançado pro PlayStation 4, ele é um jogo que você pagava 250 pau, né, nele. Ele vinha pela metade. E a outra metade você comprava através de conteúdos de pacote de download, que você pagava, vai, 50, 60 reais em cada um deles. Isso foi uma segmentação que até hoje tá aí e cada vez mais os jogos adotam isso, né? Você tem que comprar o resto do jogo. Sim. Não tem cabimento, né? É, cara, você compra o jogo, você pensa que quer jogar inteiro, né? Você quer jogar inteiro, mas você não pode, porque você tem que comprar pacote de conteúdo. Não era que nem antigamente que você queria um conteúdo diferente, você tinha que fechar o jogo, sei lá, 5, 6 vezes, ou fechar no modo hardcore pra liberar a cueca com um coraçãozinho do boneco, não sei. E aí que tinha isso na época, né? Era Sim. Uma uma compensação próprio, diferente. O próprio Resident, né, cara, que a gente comentou, tinha muito disso, né? Que você, tipo, você fechava com um, aí você fechava, tipo, no nível normal, no nível hard, você liberava, tipo, outro personagem pra você jogar, né, cara? Né, o modo mercenários, né? Sim. Que você liberava as roupinhas dos caras, pode crer, você tinha isso aí. Era muito legal. Era uma parada, isso, era uma parada muito emocionante mesmo. Cara, um jogo que eu jogo que eu lembro do PlayStation 2, velho, que assim, ele abre os horizontes em questão de que os jogos atuais vão copiar bastante, é aquele negócio de você ser um boneco multifuncional. Isso você vê muito no Metal Gear Solid, né? Sim, no Metal sim. Gear Solid, desde o Play 1, Play 2, ele traz uma temática diferente, né? Que você é um boneco que você pode abaixar, levantar, chutar, lutar, atirar, escutar rádio, se curar. Eu acho isso aí muito legal e é um jogo que eu lembro bastante sendo no PlayStation 2. Cara, eu acabei de lembrar um do Nintendo, cara. O Metal Slug, cara. Puta! Metal Slug era muito divertido. Como a gente esqueceu do Metal Slug, cara? Mano, era um bagulho simples, velho. Tipo, você vê, né? Um bagulho mais simples do mundo, que é você ficar andando em linha reta e atirando, tá ligado? Mas era muito legal, cara. Era muito legal, como, era mano? Muito como um jogo legal. Desse jeito conseguia ser legal, mano? Porra, era muito maneiro, velho. Você ficar... Aí você, tipo, você tinha quatro maluquinhos pra você escolher. Esse... Caralho, mano, era muito foda. Era você muito lembra que você salvava os hippies, mano, no meio do caminho? E eles te davam poder e arma, melhorava era sua muito arma. Foda, puta cara. Merda, cara, era muito legal. Cara, eu não consigo pensar em um jogo do PS3 que eu joguei, tipo, que foi o videogame que eu tive, que me deu tanta alegria assim, cara. Não consigo pensar. Os jogos de plataforma, eles são legais porque eles têm uma simplicidade muito única, né? Eles têm um objetivo muito fácil de você... Não é um objetivo fácil de você cumprir. Você entende qual é a pegada. Você tem que pular, correr e atirar. Sim. Ou pular, correr e bater. E é isso. O jogo é isso, entende? Não tem outra parada. O jogo é legal por isso, né, cara? O jogo é legal por isso. Você pega o próprio Castlevania, cara. Castlevania, quando começou, era, legal, era um jogo de plataforma também. Era, porra, é nesse molde. É outro que eu tô com vontade de jogar, mas eu não consigo achar onde eu coloquei o CD, mano. Mas o Castlevania do PS1 era muito foda, cara. Muito bom. Muito legal, cara. Pô, PS1 tinha jogo muito foda, mas eu acabei de lembrar de um no PS2 aqui que não sei se você jogou bastante, mas eu joguei, que foi o Bully, cara, lembra? Nossa, o Bully é muito legal. Cara, todos os jogos da Rockstar, eles têm um elemento diferente, cara, né? É complicado. Porra, mano, você... É uma merda, né, cara? Você jogar um jogo que você fica cometendo bullying com a galera. Você comete o bullying com a galera. E em contrapartida, você é um gordinho, baixinho, careca, né? Só que você comete bullying com os caras. Isso é muito engraçado, cara, tá ligado? Mas era muito legal, cara. Você ficava muito feliz com isso, mano. Era... Muito feliz. Era um GTA na escola, tá ligado? Um GTA na escola, e você fazia coisas assim que muitas vezes você já fazia na sua própria vida real, tipo andar Sim. de bicicleta, utilizar o skate, utilizar o estilingue, era muito louco, mano. Era muito louco. Jogar os amigos na lixeira. Jogar os amigos na lixeira. Você podia fazer prova, cara. Lembra que você fazia prova de matemática, inglês, química? Era muito louco esse jogo. Só que aí você tinha que colar. A missão era você colar e passar. E passar. Era muito legal, cara. Era muito foda, mano. Porra, o PS2, ele teve esses jogos muito legais, assim, né, cara? Que você lembra com carinho dele, né, cara? Se eu não me engano... Os melhores Guitar Hero, assim, é do PS2, né, cara? O Guitar Hero é muito sensacional, cara. O Guitar Hero é muito bom. O que eu mais gosto do Guitar Hero, que eu lembro, assim, que o Guitar Hero, eles colocavam nos primeiros jogos, pelo menos, aquela mensagem de que o rock é meio satânico, né? Uhum. Então, a primeira vez que eu joguei o Guitar Hero, tava jogando aqui na sala aqui de casa, minha mãe veio e falou, puta, você tá jogando um jogo do demônio. Nada a ver, na verdade, era um jogo de música, sabe? E eu nunca vou esquecer do Guitar Hero justamente por isso, né? Porque é um dos primeiros jogos que mostrou não só a diferença musical, mas tentou quebrar preconceito, né? Se você for ver, de demonstrar que o rock não é do demônio, mas um estilo musical que qualquer um pode se divertir jogando, né? Sim. Isso é muito legal. Ah, muito, cara, eu vou falar pra você que eu gostei muito do Guitar Hero no começo, cara. Tipo, no começo eu achava, nossa, mano, pô, tocar Metallica, tocar Iron, tocar... Led Zeppelin, mano, era muito foda, mas tipo, depois o jogo começou a ficar meio monótono, né? Tipo, porra, só ficar apertando os botões de trás, vendo o maluco passar. Eu parei de jogar rápido, tá ligado? Tipo, eu comprava todos que saiu. Tipo, saiu um eu comprei, saiu dois eu comprei, saiu três eu comprei, mas tipo, era isso, assim, sabe? Jogava, tocava as musiquinhas e, mano, legal, tá bom. Maneiro, cansei. É. Tá. Eles tentaram inovar ainda. principalmente o Rock Band, né, que é uma segmentação diferente, que é aquela parada de você tocar bateria, sim, tocar baixo, sim, enfim, mas é um jogo muito divertido, só que eu acho que ele é mais o intuito, tanto do Guitar Hero, mas principalmente do Rock Band, é você jogar em companhia, aquela coisa que a gente tá falando de você ter um amigo do seu lado jogando, sim, com o mesmo controle que você, sabe, plugado no videogame jogando de mesa. No mesmo cômodo, né, cara? No mesmo cômodo. Não é um bagulho distante, assim, tipo, pô, tô jogando com... Que nem, você joga o PSP, você começa... você joga lá na BF, lá, né? Você começa a ouvir o cara falando coreano, né? Falou, pô, que merda, né, cara? What the fuck, né, velho? Beleza. Não, mano, você jogava com o seu amigo aqui do seu lado, né? Tipo, eu lembro que até... Quando você joga futebol, assim, com seu amigo, aí você, tipo, vai pra uma disputa de pênalti, aí você fica cada um num canto da sala, tá ligado? Ou fica cobrindo o dedo, né, sim, por cima da camisa pra ele não ver onde você vai chutar, né? Tem aquele negócio... Cara, vai carrinho não, mano. Cara, era muito foda, mano. Era muito legal. E outra parada, mano, que... Sei lá, né? Eu joguei muito da minha infância, mas... Quando, tipo, por exemplo, comprei os consoles novos, eu não joguei mais. Foi jogo de luta, né, velho? Tipo, jogo de luta na época que a gente jogava no bar. Tipo, Mortal Kombat, né? Tipo, Mortal Kombat, né? Tipo... O The King, né, mano? The King of Fighters. The King of Fighters. Ou Street Fighter, sim. Na verdade Street Fighter pra mim é o pai de todos, né? Porque qualquer pessoa em sã consciência que pegou qualquer outro jogo de luta vai tentar dar a porra do Hadouken. Sim, Tekken, cara, lembra do Tekken? Tekken? Puta, Tekken era muito louco. Caramba. Adorava todo mundo queria jogar com o Ed porque só ficava apertando bolinha em X, né? E ele ficava dando um monte de chute, era só isso. Apelação do caralho, né? Mano, mas tipo assim, os jogos de luta que na verdade pegam bastante é porque você jogava ele com a fichinha no bar, né, cara? Você ia no bar e jogava com a fichinha ali, era muito legal, né? E tinha sempre aquele maluco filho da puta que não saía da. Que ganhava de todo mundo, né? Cara? E você tinha que ser apelão, né? Você só tinha que ficar dando rasteiro e defendendo embaixo o jogo inteiro. Era o que você fazia pra ganhar do cara, nada mais. É a única coisa que era possível você fazer. Mas jogos de luta era muito mais divertido mesmo você jogar eles, cara. Era um. Não sei, eu tenho Street Fighter aqui no PlayStation 4 e eu joguei ele pouquíssimo, entende? Joguei pouquíssimo. Mas tem a parada de jogar online também, ele? Tem, você joga ele online, tanto que os maiores maiores competições de jogos de luta que tem atualmente é do Street Fighter, o Killer Instinct. Não sei se você lembra do jogo do Killer Instinct, caso não, aí quem teve na sua vida Nintendo 64 vai lembrar do Killer Instinct, que é um jogo aí exclusivo do Xbox atualmente que muita gente joga. Cara, não joguei. Mas, tipo, eu lembro do The King, cara, que... Cara, o The King, ele teve vários, né, mano? Tipo, tinha 98, 97, 94... Alpha, Astro, mano, sei cara, lá, era muito legal. O Iori, mano. Cara, era... cara, era um jogo muito foda, né, cara? Que você jogava, assim... E talvez, né, cara, um dos bagulhos de novo que a gente tá falando que se perdeu e tal... cara, você jogar com seu amigo assim do lado, você querer vencer ele, era um bagulho muito foda, né, cara? Você querer vencer ele, né? Sabe um negócio que eu gostava no The King, mano? A parada de você se afeiçoar pelas personagens, entende? Não pelas personagens, tô falando aqui tanto pelo personagem feminino quanto masculino, né? Uhum. Você adorava jogar com aquele boneco porque você achava da hora o estilo daquele boneco de lutar e o gráfico dele. Cara, você lembra do Iori Possuído, mano? Tipo, Iori Possuído. Cara, era um bagulho muito legal, mano. Você falava, cara, esse maluco é o capeta, velho, que foda. Esse cara vai matar todo mundo, doido. Cara, era muito legal isso, cara. Era muito da hora. Eu gostava muito do Kim Kakuan, velho, que ele lutava... Sei lá qual era o estilo que ele lutava, mas eu achava ele muito legal. Porque ele fazia uns barulhinhos muito maneiro quando ele lutava. Dava uns gritinhos muito doido. Eu adorava ele. Muito legal. Porra, mano, o Ralph, mano. Lembra do Ralph, cara? O Ralph que dava um trilhão de soco. Era muito da hora aquele boneco. Cara, ele acho que 90. Não sei se 94 em todos, cara, que ele tinha um golpe que era muito manjado, que ele, tipo, ele ia pra trás e depois dava um socão na frente, mas toda hora a pessoa caía nele, né? Mesma coisa do Terry Bogard. O Terry Bogard sempre tinha aquela parada que ele dava um socão pra frente, assim, pulando, mas todo mundo tomava. Terry Bogard também era da hora. Cara, depois do The King. Um que eu curti muito jogar, né, que aí já... É o Marvel vs. Capcom, cara. Ah, Marvel vs. Capcom, muito bom. Cara, mas tipo assim, você já colocou Marvel vs. Capcom no YouTube, cara? no YouTube pra ver os profissas jogando. Mano, é cara. É bizarro, é bizarro. É bizarro. Mano, os caras fazem os combos que eu falo, não, mano, não dá, cara. Não tem como. Não tem como. Cara, mas é um jogo que eu joguei muito, assim, que eu curti pra caralho, que é outra coisa que eu não consigo me ver, assim, jogando com essa felicidade nos consoles de agora, cara. Pô, sério, mano? De verdade, 2017 tá aí, ó. Vai lançar mais um Marvel vs Capcom na nossa frente. É. Ah, mas aí eu tenho que ter dinheiro pra comprar o PS4. Aí tem que ter dinheiro. Tem que ter dinheiro pra comprar o PS4. Mas assim, eu joguei bastante Marvel vs Capcom, eu só tenho um problema, cara. Marvel vs Capcom. As empresas japonesas, quando se propõem a fazer jogo de luta, cara, eles colocam muita luz e muito flash, aquilo me incomodava pra caralho. Não conseguia jogar muito tempo, velho. De verdade. Porra. Mas era jogo muito legal. Jogo que eu jogava, assim, que é japonês, assim, que eu joguei muito, foi o Naruto Ultimate Ninja, cara. Não sei se você jogou. Naruto Ultimate Ninja, é da hora. Cara, é legal. Era muito foda também, cara. Eu lembro que eu tinha uma pelança com o Choji Borboleta, cara, que eu ficava, tipo, batendo no cara, subindo assim a tela, tá ligado? Ad infinite, mano. Tipo, jogava... Aqueles combo escroto que você não deixa o cara cair. É, né? Mano, e eu tipo jogava com meus primos e eles ficavam putos, tá ligado? Era muito foda, cara. Naruto foi legal, mano. Naruto foi legal. Que foi bem na época depois de ter passado no SBT, né, cara? Que todo mundo virou otaku depois disso, né? Todo mundo virou otaku depois que assistiu Naruto. Eu nunca vi isso na minha vida. É, cara, porque, tipo assim, o Naruto, ele começou ali no SBT e tal. Aí eu mesmo não conhecia muito anime na época, né? Conhecia um ou outro, Yu Yu Hakusho e tal, pá. Com aquela tradução maneira. Mas, tipo, não conhecia muita coisa. Aí depois comecei a assistir Naruto, só que Naruto não acabou, né? Tipo, foi até um episódio parou. Aí você teve que ir atrás pra comprar, né? Que eu lembro que na época eu não tinha computador ainda, eu comprava o DVD, né? Eu tenho tipo DVDs de Naruto, cara. Eu tenho tipo 20 DVDs de Naruto, tenho 30 DVDs de One Piece. Então eu comprava. Nossa. É, cara, você não tinha a facilidade de hoje você baixar, né, cara? Você comprava o DVD com 3 episódios, cara, tá ligado? E eu tenho até hoje, cara, tipo, vários DVDs de Naruto. O Fullmetal, mano, o Fullmetal tem o DVD dele até hoje. Caraca, mano. Eu não tenho nada, eu assisti tudo no YouTube. Cara, aquilo que eu não consegui na época. Cara, e aí eu comecei a curtir muito anime e tal. Foi aí, cara. Eu acho que muita gente acabou sendo assim também, cara. Eu acho que o videogame, ele proporciona você ter uma abertura maior pra muitas coisas. Que nem, por exemplo, hoje em dia eu sei falar inglês e entendo inglês. Claro, não que nem professor da CCA. Da Wizard. Da Wizard, melhor. Boa, Wizard é melhor. Mas eu realmente aprendi inglês através do videogame, né, mano? Sim, então. E é tipo uma parada como se fosse da fala, né, cara? Você tá lá, tipo, ah, porra. Aí você começa a ver, tipo, os caras falando, aí você tá, beleza. Aí você começa a entender pelo jogo, assim, você. Tipo, a parada da fala. Você aprende a falar, vendo os bagulho e tal, pá. E no videogame foi assim, né, cara? Você aprende o inglês, assim, né, porra. Você aprende dessa maneira mesmo, você repete 30 vezes o foco e fica o dia inteiro falando foco, só depois você descobre que foco é foda-se. Até aí foda-se, né, mano? Até aí foco. Aí você tá, tipo assim, ah, não sei o que, cry. Aí você vê tipo a menina chorando, cry, cara, cry é chorar, né, mano? Porra, foda, né? Cry é chorar, mano. É isso, você vai aprende pegando, muita coisa. Assim, né, cara? Porra. O videogame, ele é realmente uma abertura para vários horizontes, seja musical, como a gente falou aqui do Guitar Hero, sim, seja cultural, né, para você ter acesso a diferentes culturas, tipo, muita gente acabou se tornando otaku porque jogou o jogo do Naruto, ou assistiu o Naruto e foi jogar o jogo e descobriu outras paradas, sim, e viu que a cultura japonesa é vasta, ou muitas vezes até para você desenvolver motoramente, né, sei lá, jogando jogo de carro, de corrida, ou qualquer outra parada, você desenvolve outras habilidades, que é factual isso, né? Sim. Cientistas comprovam. Cientistas comprovam que jogar videogame faz bem pro coração. Exatamente. Se tá na ciência, porra, é incontestável, né? Fazer o quê, mano? Porra, não sei, né, cara, como é que é hoje, assim, né? Que nem eu falei, cara, eu tive PS3 e vendi porque eu não tinha tempo pra jogar e precisava de dinheiro, né? Mas, sei lá, naquela época, por exemplo, você jogava, tipo, um jogo difícil, ou Resident, ou próprio Final Fantasy, assim, né? Aí você, tipo, você jogava com uma galera que jogava também, né, mano? E, tipo, Você conversava com a galera que jogava isso aí também. Era isso. E não a parada tipo de, ah, vamos jogar junto, não, tipo, vamos passar essa fase, cara. Não tô conseguindo passar essa fase. Você consegue? Me ensina como é que você fez. Era assim, essa pegada. Eu não sei como é que tá. Eu sei que hoje, assim, tem jogos fodas que você vai jogando e tal, com seu camarada, você vai jogando, tipo. Só que é mais um multiplayer, né, cara? Não tem essa parada de você passar, vencer o bagulho, né? Assim, cara, o videogame hoje ele se tornou uma parada. Muito multiversa, sabe? Uhum. Você tem esse elemento do desafio, de você querer passar, só que realmente o multiplayer ele é muito pungente. Só que esse negócio do desafio, ele se tornou uma coisa tão difícil, mas tão difícil que é um novo estilo de dificuldade do videogame, que é o masocore, né? Pessoa, sim, combinação do hardcore com masoquista. Então, os jogos atualmente se tornaram muito difícil, entende? Complicado, é muito complicado. E as pessoas que não conseguem passar esses jogos difíceis são entregues ao quê? A FIFA, corrida e ou multiplayer. Claro, não tá errado. Quer dizer, não tá errado a pessoa fazer isso. Tá certo, ela pode se entregar a outros jogos. Mas ela não consegue mais desfrutar, como antes, os jogos de campanha, entende? E aí vê uma história da hora, enfim, todos os elementos aí que a gente conhece de um jogo de campanha bem feito. Uhum. E a maioria dos jogos hoje são feitos só pro multiplayer, né, cara? Muito, muito, por muito exemplo, focado no multiplayer. O BF mesmo, cara, as campanhas do BF são, tipo, 5, 6 horas e ganha no multiplayer, né, cara? Ganha no multiplayer. É 5, 6 horas ali, você faz umas missãozinhas meio toscas, uma historinha nada a ver, e o resto é você tentando dar HS em todo mundo. Sim. Mas é uma tendência mundial do videogame, né? É uma tendência mundial do videogame. Essa coisa de você ter jogos elaborados pra campanha, uma história, uma música legal, que te toque de alguma forma. Eu joguei alguns jogos que realmente me tocaram, tá ligado? Uhum. Ele, ou são jogos de produção extremamente caríssimas, que a gente for ver, vai, Uncharted 4, The Last of Us, The Witcher, que são jogos que tem uma produção carésima, ou são jogos que estão sendo jogados aí do nível do indie, né? Que são jogos de produções de empresas que não têm prestígio e que se focam nisso pra realmente chamar os jogadores nostálgicos. Sim. Fica muito nessa. Atualmente a indústria do videogame. Que se tornou uma indústria. Sim. Cara, e já pegando um pouco do que é o videogame hoje em dia e por que esses jogos mudaram, né, cara? Muito disso foi porque se tornou uma indústria, né, cara? Se tornou uma indústria. Se tornou uma indústria. Tanto é que isso que a gente comentou no tempo atrás aqui, que. Ah, cara, você compra um jogo, assim. Até o. Vou usar o BF, que eu joguei muito. Ou até o Uncharted, né? Você compra um jogo. Aí beleza, você tá jogando lá e tal, aí de repente você recebe uma notificação que saiu uma nova extensão, a DLC lá. Aí você, cara, porra, vou ter que comprar mais um bagulho, né, mano? Você, caralho, velho, que merda. Fica muito nisso. Você fica obrigado a continuar, a dar continuidade no jogo através de compra do mesmo jogo, né? Sim. Compra mais coisas do mesmo jogo. What the fuck? É, pô, que merda, né, cara? Que saudade de jogar um jogo do Resident aí. Jogar o Resident 3 todinho, assim, no meu CD, pagando 5 conto, né? Aham, uhum. 5 conto. Hoje em dia você compra um jogo na pré-venda, que hoje em dia tem essa parada, né? Você tem que comprar o jogo na pré-venda, né? Senão tá em falta. Sim. Você vai pagar 350 pau. Isso é bizarro. Isso é literalmente bizarro. É uma tendência do videogame se profissionalizar, né? Você tem tanto essa parada dele se tornar uma indústria quanto ele se tornar um objeto de uso profissional. Porque se você for ver, qual é a diferença entre um jogador casual e um jogador profissional? Nenhuma. A diferença do jogador profissional, de fato, é que ele tem um investimento maior, só isso. É, que ele é patrocinado, né? Que ele é patrocinado, ele tem um investimento, nada mais. É. Sim. É, cara, é complicado, né, cara? O videogame deixou de ser uma parada que você tem pra você se divertir pra ser um bagulho profissional, quase, né, cara? Uhum. É, e que eu não acho errado, né, cara? Se o cara consegue ganhar dinheiro jogando videogame, era o sonho de todo mundo, né, cara? Era o sonho de todo mundo. Só que todos os jogos serem assim é foda, né, cara? Vários dos jogos serem assim. São assim, né, cara? Atualmente é assim, cara. Ou pra você ter um lazer de qualidade, como a gente tinha quando a gente jogava esses jogos que a gente pagava 10 conto e tinha sorriso de orelha a orelha, atualmente pra você ter um lazer desse tipo, você tem que ter um investimento muito grande, né? Como a gente tava comentando, você compra o jogo, mas você compra o jogo pela metade. Uhum. Você jogar ele 100%, você tem que comprar os conteúdos. Pronto, aí já vai uns 400 conto num jogo só. Isso, sim, é um investimento muito grande, ainda mais se você for ver a realidade brasileira. É. Pra você ter esse lazer. E isso é impossível, cara. Isso é muito burro. Isso é muito burro, pelo menos da parte das pessoas que não tem dinheiro pra comprar isso aí, querem. E é uma burrice, infelizmente. Tá se tomando um destino burro. É, eu mesmo, cara. Eu que não falei, eu tinha o PS3 e tal, né? Eu joguei, tipo, bastante jogos. Mas, cara, eu vi que, mano, não tinha como manter, não tinha como, tipo, continuar pagando, tipo, 120 pontos em cada jogo, mano, e fora DLC. Aí você fica, mano, não dá, cara, não dá. Eu prefiro jogar PS2, entendeu? Não tem cabimento. É a tendência do videogame atual. Um nível de dificuldade bizarro pra você quase não se divertir com gasto exorbitante. E essa parada aí do óculos agora de realidade virtual, velho? O que você acha? O que eu acho do VR, cara, atualmente ou a longo prazo, você tá perguntando? Os dois, cara. Os dois? É. Atualmente é uma porcaria, né? Atualmente tá horrível, não tem nenhum jogo propício a tornar a experiência autêntica, com exceção do Resident Evil 7, que vai ser lançado daqui a um tempo. É, que, ao que comprova, ele é muito verídico, etc. Mas a longo prazo, não sei, pode dar certo. E vai dar certo, porque é o rumo que os videogames vão tomar, né? Eles ser cada vez mais uma experiência marcante nas pessoas. Mas atualmente ele não funciona pra console e só tá funcionando pra pornografia, né? Tanto que a primeira empresa a patentear o VR foi a American Nori, que é uma empresa de produção pornográfica. Caralho. Incrível. Merda. Merda. Mas muita gente vai morrer, né, cara? Tipo, eu vi algumas pessoas comentando, tipo, alguns podcasts até que comentando que jogaram, tal, que viram. Fala, mano, o bagulho é muito real, né, cara? Tipo, pô, uma pessoa que tem problema no coração jogar um jogo de terror aí tá fudido, né, cara? Já era. É uma questão de saúde, né? É. Se você não tem preparo pra mexer com o negócio, nem se arrisque, eu acho, né? É. Eu ainda não experimentei. Tenho vontade, de verdade, mas ainda não experimentei. Ah, cara. E terminando, né, depois de comentar tanto sobre jogos, né, o que você acha, Gabriel, pra fechar aí? Quais são as suas últimas considerações sobre o videogame, que era, o que é hoje? Cara, videogame pra mim, hoje, ainda tem muito jogo bom que vale a pena ser jogado, mas você tem que garimpar bem. Porque jogos hoje em dia que conseguem trazer características de antigamente, que é aquela parada de você ter uma história bacana, personagem cativante, umas musiquinhas legais, uma trilha sonora bem feita, não precisa ser um gráfico bom, né? Porque hoje em dia muita gente está focada em gráfico de altíssima qualidade e isso não corresponde nada a um jogo bom, uhum, sabe? Um gráfico que te chame a atenção, que seja compatível com aquilo que está sendo desenvolvido na história, é essencial. E quem quiser jogar videogame hoje de alta qualidade, com jogos legais, tem que garimpar bem, porque comprar qualquer coisa que a indústria do videogame é só gasto de dinheiro. Essa é a minha opinião sobre videogame atualmente. É, pra mim, cara, eu não consigo mais ter a mesma alegria que eu tinha, não consigo mais ter a mesma vontade de jogar que nem eu tinha antigamente, com esses jogos que a gente citou e tal. Mas garimpando, assim que nem você falou, dá pra gente achar alguns jogos que reacendam um pouquinho dessa chama que a gente tinha, né? Pra só jogar. É complicado. Só é um pouco complicado. Só é difícil, né? Não, mas tem. Como a gente falou, né, cara? Os jogos não são feitos mais pra gente de antigamente, assim, né, cara? São pra gente que gosta de uma boa história, de ficar, tipo, jogando a campanha mesmo, foda, assim, pra caralho, que nem a gente jogava, né? Eu acho, uhum, que eu mesmo não sou mais o público-alvo dessa nova indústria do... Exatamente, acho que você sintetizou o que a gente está tentando falar, que é um bom tempo nesse podcast. A gente não é que mais atualmente o videogame é um público-alvo diferente, né, cara? Você conseguiu sintetizar assim muito bem. Isso mesmo, um ou outro. Mas que ainda tem empresas que nós, como público-alvo, tem. É uma questão de dar limpar, pode crer. É isso aí. Então é isso, né? Depois de muito tempo a gente voltou. É, a gente vai fazer mais podcast, né? Mais podcast sobre jogos que saírem, que a gente tiver vontade de falar, mais podcast sobre essas ideias, né? De o videogame acabou, o videogame tá aí ainda, o videogame é pra gente. Né? A gente ainda vai fazer. É isso. É, curta nossa página no Facebook, divulguem, né, nosso podcast pra gente ficar um pouquinho maior, ter mais ouvintes. E é isso, até a próxima. Falou. Valeu, valeu, valeu.